da Vila Record. Se liga aí, fofoqueiro, contendeiro. Cristãos Club! Amigo falso tem em todo lugar. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Abra o olho e aprenda. Caia por terra todo espírito de contenda. Amigo falso tem em todo lugar. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Contenda. Falsidade, aonde você vai tem em todo lugar. Pessoas que te abraçam pra depois te apunhalar. Parecem ser ovelhas, na verdade são lobos. Pensam que me enganam, achando que eu sou tolo. Já caí na sua armadilha algumas vezes sim. Também já fui vítima do tal do Zé Polvin. Hoje ando mais esperto no meio da crocodilagem, analisando e estudando tudo que é falso e que é verdade. É difícil identificar, pois sua máscara atrapalha. Várias coisas camuflam sua personalidade de canalha. Tão falso quanto uma miragem no deserto. De longe é uma coisa, mas é o contrário quando chega perto. Disse pro fulano que o ciclano falou. Disse pro ciclano que o fulano contou. E agindo dessa forma o seu veneno espalhou. Mexeriqueiro e linguarudo vai fazendo guerra. Eu repreendo do espírito de contenda, caia por terra. Mais falso que nota de R$3 e cabelo oxigenado. Mas quando é desmascarado fica com carinha de coitado. Não é carga perigosa, mas de você eu mantenho distância. Melhor eu andar com pé atrás, sempre na desconfiança. Vocação para ator, você ganharia o Oscar rapidinho. Na vida real a desavença faz parte do seu joguinho. No pensamento tramando mal o dia inteiro. Você é a massa podre que contamina o cesto inteiro. Você é a Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná. O famoso dedo de gesso que gosta de caguetar. Vou arrancar a sua máscara e mostra sua face de pilantra. Nem vem querer fazer seu joguinho que comigo não adianta. Te derrubo com a minha rima, eu te esculacho. Você tem que ser desmascarado e botado pra baixo. Amigo falso tem em todo lugar. Sai. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Abra o olho e aprenda. Vai por terra todo um espírito de contenda. Amigo falso tem em todo lugar. Sai. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Todo espírito de contenda. Aí, Big, é na prática do elogio que residem as maiores falsidades, pois normalmente elas vêm acompanhadas de interesses obscuros. Deixa eu proverbiar a sociedade ingrata. Quero falar com os homens, não com saco de batata. Made in inferno, piratearam amizade artificial, agora inventaram. Tipo trairagem, te atacam na tocaia. Falando pelas costas, linguinha de navaia. Seus paia me erra, faca de açougueiro. Seu nome era amigo, hoje é perigo, parceiro. Na prosperidade, enchem nossa casa. Na adversidade, somem que nem fumaça. O que vale mais, uma crítica sincera ou um elogio que partiu da besta fera? Desses tipo aí, eu já fui refém. O que fez Judas trair é o que te usa também. Com um beijo, falsário entregou o Salvador. O maior exemplo de homem e amor. Que você o siga é o que eu mais quero. Arranque o que é falso, dê lugar pro que é sincero. E sua justiça o seu caminho endireitará. Mas o perverso pela sua falsidade cairá. Não vim com chá, bolacha de água e sal, mas vim com caldo grosso pro você cair na real. Pro você cair na real. Amigo falso tem em todo lugar. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Abra o olho e aprenda. Caia por terra todo espírito de contenda. Amigo falso tem em todo lugar. Se você não se ligar, ele vai te derrubar. Abra o olho e aprenda. Caia por terra todo espírito de contenda. Não quer plantar, ainda inveja minha muda. Não muda, não pede ajuda. Acomodado, incomoda, peca, acabou que igual Buda. Deus os acuda de toda pedra no sapato. Quando naufragando, o primeiro que foge é o rato. Intacto meu pacto, louco é profundo. Pata pra trás, espíritos imundos. Só eu de rei momo, ideia que dá sono. Não luto contra alcatra e sim contra os demônios. Então desperta play, então desperta bate. Minha rima é mais forte que o Space do Sagat. Você ri da minha roupa, mas copia meu flow. Tem chuteira da Nike, com meu que chute eu faço gol. MC de plástico, do cana do elástico. Meu futuro tá na Bíblia e não tá no Fantástico. Amar meus inimigos é a regra sagrada. Dando caixa de bombom pra quem me ataca a granada. Perdoando aquele que me fere com a espada. Chico Xavier, psicopata, não é mestre. Somente Jesus Cristo